Retração para sinal visual da pistão no teste. Tudo direita para o exército 0, tudo início a radial 340 Salvador. zero, aguarde o último detalhe. Deixa para o número 506 para tirar seu circuito de 14, frequência no 8, sinal 95. Já o time de 0 no meio. Então, boa noite, companheiro 227, o caminho de final da 27, contra o Ibarra. 2224, 30 pontos, 37, 0 graus, 0 graus. Livre pouso, confirmando o risco, 10 agora? Firmo, 0 0 graus, 1 0 2. Ok, vamos ver se é com 10, vai tomar o carro. 2 na Lima, ingresso 41, remoto 13. instruções e sobre identificação. Eu tenho instruções para o nível de voo 080 e minha aula 025. Confirme intenções dos navegadores para assinar o visual da oficina 7 ou irá realizar o procedimento para que for lá. Restauração para finalizar da pista no site. Cujo esquerda para o número 0, limite a radial 350 de Salvador. O limite a radial 340, quase acionando a identificação, mantenha a chegada do mais de evento aí, TAP. Aguarde de direção para final de jogo do sistema 7. Volta para 4.10 e considere restrições de altitude na correção. Considere restrições de estágio da cidade. 6.4.5.7. Vire direita pro 130, aguarde 20 minutos. Passarendo, complexo curva direita pro 155, reporta do Alto Campo e para a modificação do Jorge. Passarendo 2266, atendimento, recepcionado 2305, fica para o ministro 10, altimetro 095, para o ingresso de circuito sobre a torre, frequente 98, decimal 95. Informe prática de posição de uma para 12 horas e não se incluindo como oeste, é uma pressão de 72, está sendo nível de 0075 e subindo a 180. Informe prática de posição de 9 horas e no 2 milhas como norte. É um foco no 9-0, passando o nível de voo 085, a gente subiu a 3 mil pés. Ciência de 2454, de operação para sinal visual da física 17, liga direita para o 045, no limite radial 340, por favor. Ajuda para 2006, que me adora no 025, eu posso ter a notificação do chefe. 222, solo 09, Espaço, portão, acústico remoto no 3, adesivo na sinalização só. Direita para o 070, limite radial 350, por favor.